O Movimento Hippie. Um programa de Catarina Paulino. Movimento protagonizado por gerações mais novas, propondo uma alternativa à cultura dominante nos Estados Unidos, desenvolvendo-se nas décadas de 1960 e 1970. Originou-se nos campos universitários dos Estados Unidos, propagando-se pelo Canadá, pela Inglaterra e outros países. O termo hippie provém de hipster, usado para descrever os beatniks, pessoas da década anterior que tinham uma atitude não conformista e não materialista, que se mudaram para os bairros de Greenwich Village, em Nova York, de Haight-Ashbury, em São Francisco, e para a comunidade instalada na parte antiga de Chicago. A cultura beat rejeitava os valores tradicionais, procurava uma realização espiritual, explorando as religiões indígenas, norte-americanas e asiáticas, experimentava drogas e defendia a liberdade sexual. Allen Ginsberg, William Burroughs e Jack Kerouac são os escritores mais conhecidos da literatura beat. Na década de 1960, ideias do movimento beat foram incorporadas no movimento hippie. Os hippies criaram comunidades, ouviram música psicadélica, abraçaram a revolução sexual e muitos usaram também drogas como marijuana e o LSD para explorar estados alterados de consciência. Quiet day, I'll ride on the trail, away from smog and traffic. watching the city streets. Can't see them get much greener. And I know where we're going to. Our heads will feel much cleaner. In Shady Grove, my true love. Shady Grove, my honey. Shady Grove, my true love. I'm bound for Shady Grove. How long have we been wanting to be? Easy to know who you are when you're living with the trees out in Shady Grove. Shady Grove.

what we all my generation. This is my generation. This is my generation, baby. O movimento oposto ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra no Vietnã, embora não se envolvesse diretamente na política, como os ativistas do Youth International Party, cujos membros eram comumente chamados de Yippies. Fundada a 31 de dezembro de 1967, esta tendência foi uma ramificação revolucionária radical e de contracultura da juventude americana, defendendo a liberdade de expressão e posicionada contra a guerra. No seu conceito de nova nação, reivindicavam a criação de instituições alternativas na sociedade, cooperativas de alimentos, jornais e fanzines clandestinos, clínicas gratuitas, voluntarismo de apoio, coletividades artísticas, potlatches, mercados de produtos em segunda mão, lojas gratuitas, agricultura biológica, rádios piratas, edições independentes de música sem o controle de qualidade das oficiais, televisão não comercial, ocupação de casas ou terrenos abandonados, escolas gratuitas, etc. Apreciavam o rock and roll e figuras irreverentes da cultura popular, como os irmãos Marx, James Dean e o artista cómico Lenny Bruce. Thank you. Morenos, interventivos e hippies eram, em grande parte, um grupo de adolescentes brancos de classe média ou de jovens de 20 e poucos anos que pertenciam à geração do baby boom. Sentiam-se alienados da sociedade, considerando-a dominada pelo materialismo e pela repressão. Desenvolveram um estilo de vida distinto, construindo um sentimento de marginalidade. Experimentaram modos de vida comunitários ou cooperativos e, muitas vezes, adotaram dietas vegetarianas baseadas em alimentos não processados e praticaram medicina holística. Os hippies também eram conhecidos pelo seu estilo casual, muitas vezes usando cores psicadélicas também pelo seu cabelo comprido. Vários deixavam crescer a barba e, tanto os homens como as mulheres, usavam sandálias e contas. Os vestidos longos eram bastante populares entre as mulheres e os óculos sem armação também eram apreciados por ambos os sexos. Os hippies excluíam-se das normas convencionadas pela sociedade, renunciando a empregos e carreiras regulares. Alguns desenvolveram pequenos negócios para outros hippies. Os hippies defendiam a não-violência e o amor, sendo muito conhecida a frase "Make love, not war". Promoveram a abertura e a tolerância como alternativas às restrições e à arregimentação que admitiam existir na classe média. Os hippies frequentemente praticavam relações sexuais abertas e viviam em vários tipos de grupos familiares. Buscavam orientação espiritual em fontes externas à tradição judaico-cristã, particularmente do budismo, do hinduísmo e de outras tradições religiosas asiáticas, por vezes combinando-as. A astrologia também era um interesse comum, sendo o período muitas vezes designado por Era do Aquário. Consumiam drogas alucinogéneas, principalmente a marijuana e o LSD. Nas chamadas viagens mentais, justificando esta prática recreativa como uma forma de expandir a consciência. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you.

para uma nova geração de bandas, como os Pink Floyd, The Incredible String Band, Quintessence, Tyrannosaurus Rex e The Jimi Hendrix Experience, entre muitos outros, especialmente da costa oeste dos Estados Unidos. Mick Jagger e John Lennon vestiram-se como hippies e deram voz às suas ideias e atitudes. As rádios piratas, que começaram a transmitir em 1964, foram vitais para difundir a música e dar-lhe o seu caráter subversivo e alternativo. John Peel e o seu programa na Rádio Londres, The Perfumed Garden, foi um árbitro do gosto musical hippie. Quando as estações piratas foram proibidas pelo governo trabalhista, em 1967, a recém-criada BBC Radio 1 ajudou a continuar a sensibilidade hippie, recrutando Peel para apresentar o programa radiofónico Top Gear. Apoiando estas transmissões, estavam lojas de discos independentes, como a One Stop, que mais tarde se juntou à empresa de vendas por correspondência Virgin, de Richard Branson, e locais como o OVNI. O musical Hair, da American Tribal Love Rock Musical, estreado em 1969, com texto de Jerome Ragney e James Rado, e música de Galt McDermott, celebrou o estilo de vida hippie. O filme Easy Rider, realizado por Dennis Hopper, em 1969, reflete os valores da estética hippie. Entre os filmes associáveis ao movimento hippie, podemos ainda acrescentar Psych Out, realizado por Richard Rush, em 1968, Yellow Submarine, realizado por George Gunning, em 1968, Alice's Restaurant, realizado por Arthur Penn, em 1969, Woodstock, realizado por Michael Wadley, em 1970, ou Joe, realizado por John G. Avildsen, em 1970. O romantista Ken Kesey, autor de One Flew Over the Cuckoo's Nest, publicado em 1962, foi um dos mais conhecidos porta-vozes literários do movimento, mas tornou-se igualmente famoso pelo passeio no autocarro através dos Estados Unidos, que fez com um grupo de seguidores chamado Merry Pranksters. Anteriormente, Kesey participou em estudos financiados pela CIA envolvendo drogas alucinogéneas, incluindo mescalina e LSD. Organizou depois festas chamadas Acid Tests, principalmente na área da Baía de São Francisco, durante meados da década de 1960, centradas no uso e na defesa de LSD. Estes comprimidos LSD só foram ilegalizados na Califórnia a 6 de outubro de 1966. Ken Kesey e os Merry Pranksters são lembrados principalmente pela longa viagem que fizeram em 1964 pelos Estados Unidos no autocarro escolar, com pinturas psicadélicas designado por Further e pelos Acid Tests. Kesey acreditava que as drogas psicadélicas eram uma ferramenta para transformar a sociedade como um todo. Se um número considerável da população tivesse experiência psicadélica, estas seriam veículos de mudanças sociais e políticas revolucionárias. Disponibilizavam, por isso, o LSD para qualquer pessoa interessada em consumir em acid tests ou em eventos musicais e multimédia. As pesquisas psicadélicas com drogas do psicólogo Timothy Leary tiveram igualmente repercussões no movimento hippie. Para ele, as substâncias psicadélicas, em doses adequadas no ambiente estável e sob a orientação de psicólogos, poderiam beneficiar o comportamento de modos menos difíceis de obter pela terapia regular. Fez experiências no tratamento do alcoolismo e na reforma de criminosos, e muitos de seus pacientes disseram ter tido provações místicas e espirituais profundas que melhoraram permanentemente as suas vidas. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. And rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I linger on this windy road, my suitcase in my hand, I think on how some hours ago together we did stand. Bewildered tears lay in your eyes as you tried to make me see that if you gave your love to me, I could leave so easily. 'Cause I'm called the rambling boy, like the wind that is so free. Yes, I am called the rambling boy, so rambling boy. I turn my collar to the cold, I pull my cap down low, I sing the song I wrote for you, wherever I may go. So I linger on this windy road, I hope your tears are dry. Don't you never forget this rambling boy, no matter how hard you try. 'Cause I am called the rambling boy, like the wind that is so free. Yes, I am called the rambling boy, so rambling boy. Love's here in the morning, when we rise. In the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky, in the morning, when we rise. In the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn. In the morning, when we rise. In the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking, without thinking of the time when I've been low.

segundo livro, The Psychedelic Experience, A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead, escrito por Leary, Rolf Metzner e Richard Alpert, uma experiência psicadélica é uma viagem para novos domínios da consciência. O âmbito e o conteúdo da experiência são ilimitados, mas os seus traços característicos são a transcendência dos conceitos verbais, da dimensão espaciotemporal e do ego ou identidade. Estas experiências de consciência alargada podem ocorrer de diferentes modos: privação sensorial, exercícios de yoga, meditação disciplinada, êxtases religiosos ou estéticos ou espontaneidade. Mais recentemente, ficaram disponíveis para qualquer pessoa através da ingestão de drogas psicadélicas como o LSD, psilocibina, mescalina, dimetiltripamina, etc. É claro que a droga não produz a experiência transcendente, atua apenas como uma chave química, abre a mente, liberta o sistema nervoso dos seus padrões e estruturas normais. Muitos consideram Leary uma das figuras mais proeminentes da contracultura da década de 1960, permanecendo influente em alguma literatura, televisão, cinema, banda desenhada e música. Neste último exemplo, pode-se referir à banda Grateful Dead, John Lennon ou à banda britânica The Moody Blues. Decayed on the wall of the garden. walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, my honey. I can't walk you out in the morning. I thought I heard a baby cry this morning. I thought I heard a baby cry today. You didn't hear no baby cry this morning. Cry today. Where have all the people gone, my honey? Where have all the people gone today? About all those people, you never see those people anyway. I thought I heard a young man mourn this morning. I thought I heard a young today. I thought I heard a young man mourn this morning. I can't walk you out in the morning due today. you'll hear the most about a light they say that shines so clear. So raise your glass, we'll drink a toast to the little man who sells you thrills along the pier. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go.

Entre 1957 e 1978, cerca de 100 mil jovens dos Estados Unidos e da Europa Ocidental viajaram para a Turquia, Índia, Marrocos, Irão, Afeganistão ou Nepal, buscando drogas, iluminação, aventura ou exotismo. As mobilizações públicas dos hippies, os be-ins, consistiam em festivais de música, protestos ou simplesmente pretextos para celebrar da vida. Em 1967 ocorreu o primeiro be-in, chamado Reunião das Tribos, em São Francisco, iniciando o Summer of Love, no qual cerca de 100 mil membros da contracultura, persuadidos pelas promessas utópicas de paz e amor, viajaram pelos Estados Unidos e convergiram para a área de Haight-Ashbury dessa cidade. Outros foram, no mesmo ano, para Monterey International Pop Festival, que durou 3 dias. No entanto, em São Francisco, o espaço ficou sobrelotado. Houve atos criminosos, pois muita gente usava o amor livre como desculpa para o abuso sexual e o excesso de gente tornou o ambiente insalubre.

as the ceiling flew away. When we call out for another dream, the waves have brought a train, and so it was later, as the miller told his tale. At first just go sleep, turn the wider shade off pale. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We huddled in the derelict building, and when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We sang and cracked the sky with laughter, our breath turned to mist in the cold. Our years put together counted 30, but our eyes told the dawn that we were old. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. I stand here singing to the flowers, so very few people really know. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, or I'm going to try for the sun. We stood in the city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try. Stop. festivais de música ao ar livre tiveram cerca de 300 apresentações nos Estados Unidos entre 1967 e 1971, sendo o mais conhecido o de Woodstock, atraindo durante 3 dias cerca de 400 mil a 500 mil pessoas. Jimi Hendrix, Santana, Sly and the Family Stone, The Who, Grateful Dead, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young, The Band, Arlo Guthrie, Ravi Shankar, Joan Baez, Country Joe and the Fish e Joe Cocker foram alguns dos artistas do programa. 4 meses depois, o Altamont Speedway Free Festival, na Califórnia, foi planeado à pressa, tornando-se imediatamente indisciplinado. O clube de motociclistas Hells Angels, contratados para a segurança de um festival com cerca de 300 mil visitantes, espancaram espectadores e músicos. Um membro do clube, Alan Passaro, esfaqueou fatalmente uma adolescente negra, Meredith Hunter, durante a presença dos Rolling Stones em palco. Houve ainda 3 mortes acidentais, 2 por atropelamento e fuga e 1 por afogamento num canal de irrigação causado pela ingestão de LSD. Participaram nele Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young e Rolling Stones. Thank you.

the summertime blues. Os hippies organizaram palestras, marchas e manifestações firmando a sua oposição à guerra do Vietnã ou pela não ilegalização do LSD e contribuíram para o desenvolvimento do movimento ambientalista. Em meados da década de 1970, o movimento havia dispersado e, na década de 1980, os hippies deram lugar a uma nova geração de jovens que pretendiam fazer carreira nos negócios e que passaram a ser conhecidos como New Peace. No entanto, os hippies continuaram a ter influência cultural, por exemplo, em atitudes mais descontraídas em relação à sexualidade, na nova preocupação com o meio ambiente e numa diminuição generalizada das formalidades. Harley Davidson's tree on a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. Desde as suas origens na década de 1960, a música sempre teve um papel fundamental na cultura hippie. A música tradicional foi difundida em meados dos anos 60, graças a eventos como o Newport Folk Festival, desde 1959, e artistas como Bob Dylan, Pete Seeger e Joan Baez. A música psicadélica ainda estava na sua infância naquela época. Algumas destas bandas incorporaram sonoridades menos comuns, expandindo as percepções com instrumentos exóticos, como o sitar e as tablas indianas. Os temas geralmente tinham estruturas musicais mais disjuntivas, mudanças de tonalidade e de compasso, melodias modais e drones, distinguindo-se da habitual música popular. Letras surreais, caprichosas, de inspiração esotérica ou literária, são frequentemente usadas. Os músicos tentam recriar ou refletir a experiência de consumir LSD nas suas composições, assim como nas artes plásticas, na literatura e no cinema. getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. Give back your heart. Remember what we've said and done and felt about each other. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now. You are free and I am crying. This does not mean I don't love you. I do, that's forever. Yes, and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. protest Sparrow. Sing the song, don't be long, thrill me to the marrow. Voices of the angels ring around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacy lilting lyric, losing love, lamenting. Change my life, make it right, be my lady. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Oh, I wanna keep on trying. certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like mad. How will you help my pain? Don't you know I'm gonna make it with my friends? How will you help my pain? I promise myself I'll get by. How will you help my pain? Said I'm gonna try it with a tool. Now, you will hear an evening raga, Maj Khamaj.

Ravi Shankar foi um intérprete virtuoso de sitar e figura de culto para a geração hippie que escutava o raga por si, interpretado como um acompanhamento perfeito para consumo de marijuana ou LSD. Os Beatles, que se envolveram de um modo superficial com o misticismo indiano, ficaram fascinados pelo sitar. George Harrison teve aulas muito breves de música clássica indiana com Ravi Shankar. Os resultados diretos foram muito limitados. O tema Norwegian Wood provavelmente é o que se destaca. Para não ficar para trás, Brian Jones experimentou o instrumento também em Painted Black. A moda não durou muito tempo. As bandas influenciadas pela música e instrumentos indianos como os Quintessence, fundados na cidade de Londres em 1969, ajudaram a estendê-la para o público mais abrangente. Raramente havia um lugar vazio nos concertos de Shankar nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Friends, we begin this evening's recital with an evening raga known as Puriya Dhanashri in a rhythmic cycle known as Char Tal Ki Sawari, which has 11 beats divided 4-4-3. Thank you. Este programa teve locução Matilde Pinheiro e João Soares Santos. Realização de Catarina Paulino. Now you are going to hear a solo of tabla by one of our greatest masters of these drums, Ustad Alaraka. He will play a rhythmic cycle known as Jhaptal of 10 beats divided 2-3-2-3. second, second.